A partir desse mês de fevereiro, todo mês agora a gente vai ter a sessão ratoeira. Todo mês, um rato de cinema vai ter que ver um filme. A gente pode chamar de bomba, não? Ah, eu acho que sim. Eu acho é que... por aí? É por aí? Pois é, é um filme que normalmente essa pessoa passaria longe, não teria coragem de gastar esse dinheiro, mas por escolha de um outro rato. Estará indo ao cinema com todo o amor e carinho. Pois é. Eu já ia ver esse filme. Uhum. Só que como eu perdi o bolão do Oscar, eu apostei com a razão em vez de apostar no meu coração, tô indo agora assistir Zoolander 2 no cinema. Como a gente fala, a ratoeira é uma grande brincadeira, né? E que a gente... Pro espectador, né, Maguinho? É, exatamente. É pra eles, né? E exatamente assim. É só... pra gente, já virou um terror psicológico. Para que o nosso ouvinte seja agraciado e veja ou não, né? Dependendo da sua concepção fílmica. Caraca, faltou perfeito, só hein? Várias palavras só de ratoeira, do inglês, mousetrap, do grego, Haterovsky. O Maguinho, como ele faz todo mês, ele foi ver a ratoeira também. Eu porque vi. Ele gosta de sofrer. Ele escolheu o filme ruim e foi ver também. E eu vi dublado, gente. Eu vi o filme dublado. Muito bem. O Maguinho é aquele cara que você joga cocô na cara dele e ele agradece, né? Missão dada e a missão será cumprida. Para o bem do Ratoscast, nossos caros ouvintes, estarei lá. Eu sei que foi de coração uma das piores experiências que eu tive nos últimos anos. O filme é muito ruim, ele não só merece o selo de ratoeira, como ele merece uma atenção especial para a lista de piores do ano. Eu tô aqui no Itaú Pompeia para gravar o meu minuto pré-ratoeira. Eu queria começar compartilhando meu ódio pelo Maguinho. Eu vou te falar, Renato, que eu tô com vergonha, sabia? Eu, particularmente, estou me sentindo culpado, tá? Não sei o Marcelinho. Eu me sinto bem. É, eu sei disso, eu sei. É, sente bem. Lembra que mês que vem é você. Eu sei. Uma ratoeira, no melhor sentido da palavra, se a intenção dele era acabar com o meu dia, ele já tá no caminho certo, entendeu? É, não tô esperando nada de bom. Fala, rataria, beleza? Então, tô aqui dentro da sala de cinema, uns minutinhos antes de começar a minha sessão de como eu era antes de você. Beijo dos namorados, e eu não queria ser aquele creepy, sabe? Que vai sozinho no cinema ver esse tipo de filme. É, Renatão, parece um jogo de PS2. Um jogo ruim, um jogo bom. Uma fotografia amarelada que incomoda desde o início. Cara, a ambientação que eles criaram beira ao Wet n Wild na Disney, ao Beach Park em Fortaleza. É completamente absurda, cara. Se você, cara, amigo ouvinte, não tirar nada desse cast de importante, tire essa frase. Beira o Beach Park de Fortaleza. Pode ser divergente. Tem que rimar. Divergente, divergente, convergente. Detergente. Eu não sei qual o filme. Quando cara. For detergente, eu vou ver. A Kristen Stewart, que é uma coisa que é uma pessoa que me afasta de qualquer filme, ela não compromete o filme. É uma coisa. É uma coisa, é. O Geoffrey Rush também tá nesse filme. Tá? É o Deus do Sol. É o Ra. Ra! Ra! Prefiro ser malandro. Mas assim, eu fiquei pensando assim, pô, se uma nasceu com o poder de transformar as pessoas em pedras de gelo, e a outra nasceu com o poder de... A roupa dela formam garras, e essas garras, elas perfuram as pessoas à distância. Uma é filha do Sub-Zero e a outra é filha do Scorpion. Só tem casal aqui. Eu acho que essa é a sessão do cinema mais constrangedora da minha vida. Maguinho, te odeio, cara. Vai pro inferno. Essa ratoeira nós não vamos ver separados, vamos ver juntos. Quem vai ficar feio da cadeira? Ah, eu não sei. Eu espero que cada um sente numa ponta. A pipoca. Então, a ratoeira do nosso mês é o Animais Falantes e Onde Hablam. É um filme que todos nós vimos. Tá. Muitas vezes você vai falar o nome diferente do filme. Eu quero ver se você se supera. Tá. O público deve estar agora pulando, saltitando, dando loop em casa, no carro, enfim. Você vai ter que ver, my friend. É fada. Ela vai tomar no cu. É cara. Fada, é olha foda. Olha a boca, olha a boca. Caralho, eu odeio vocês, cara. O Marcelo vai. Normalmente adora assistir as ratoeiras também. Você vai assistir essa? Renatão, olha só, olha só. Não, peraí. Me escutem, cara, amigo ouvinte. Eu vejo com você, Renatão. Olha só! Eu vejo com você pra você não se sentir sozinho. São dois ingressos que a Kéfera vendeu, pronto. Eu já vejo tá aí. Com você. Então vocês vão de o creep que tá sozinho no cinema pro casal gay que foi ver a Kéfera. Vejo mesmo, pra você de boa, se sentir tranquilo. Mal, entendeu? É legal. Ele mostra uma mensagem de que o amor muda as pessoas e... Ei, perdi a palavra pra falar. Perdi a mensagem. Quem se importa também? Quem se importa? Então assim, eu fui pro Animais Tarados e Onde Copulam. Já meio que... Já meio que preparado. Parecia um desfile de escola de samba. Grêmio Recreativo, escola de samba unidos dos deuses do Egito. Eu falei, nossa, bom. Falei, pô, pra mim isso é interessante, bacana, vamos ver. Uhum. 30 minutos depois, eu tava igual uma daquelas pessoas que assistiu a fita do chamado. Pior experiência da minha vida no cinema esse ano. É mesmo, né? Foi vergonhoso. O filme é uma desgraça, cara. Eu quase arranquei os meus olhos e arremessei na tela. Esse filme não tem razão pra existir, cara. Tô procurando, sei lá, rir. E eu tô procurando esse riso até agora, sabe? Lembre, melhor ficar em casa ouvindo música do Justin Bieber do que ver Justin Bieber no Zoolander 2. O filme todo não tem sentido, o filme todo não tem graça, o filme foi horrível, vocês queriam fazer a gente sofrer. Parabéns, vocês fizeram. Assinando embaixo o que o Renan falou, só que eu senti ele com um ar assim, aquele ar amargurado. É, tá. Viu? Assim, um ar de amargura. Tava assim, sabe? Ele tava amargurado no filme. Credence! Está com Credence! Vem com Credence! Credence, por que você fez isso? Credence, Credence! E toda hora que alguém, que aparece um personagem, alguém fala, pelo menos umas 5 vezes, Credence! E toda vez que alguém falava Credence, eu ficava na minha cabeça pensando assim, Rolling, rolling, rolling on the river. Eu ficava, porque, né? Credence. Aí de repente eu vi o horário, eu falei, falta 5 minutos pra começar, eu vou entrar na sala. Aí eu fui entrar na sala e a menina olhou pra mim. Essa aqui é a sala 2. Aí eu falei, eu sei, esse filme mesmo. É uma ofensa não só à inteligência das crianças, como é uma ofensa a uma geração de crianças. E talvez seja até um espelho de uma triste geração de crianças que a gente tem hoje em dia. E é escroto, cara, é escroto. São artifícios péssimos e tentando buscar humor onde ninguém ria. Desculpa se você gosta da Kéfera, mas foda-se. Por mim, eu queria agradecer a vocês, né? Porque mês que vem não vai ter ratoeira. É... Garoto, ele. Garoto, maroto, travesso. Olha só, então vamos lá. Eu, esse mês, quem vai escolher a ratoeira é a Alcione e o Renatão. Ratoscast, eu não tô conseguindo nem encerrar. Tão feliz que eu tô. Ratoscast, mais uma vez. Meu Deus do céu. Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço. E vai, Renatão. Ah, cara, não fode. Eu tô olhando aqui a porra do banner. Deve ter um cachorro. Odeio filme com animal, cara. Caralho. Sério, eu tô muito puto.